consumas, não me consumas, não me consumas mais, não me consumas mais, para de me consumir. Sempre cada vez mais. Não é fácil digerir. Para de me consumir, porque já estou farto de ser o olfato da tua laca e desse spray, que é de uma marca que eu cá não sei. Eu já não aguento mais. Estou enjoado do teu perfume, esse extraído de um raro estrume, e com esse backstick não há nariz que não fique saturado de cheirar. Não me consumas.